Correto, chame a torre para o táxi de decolagem, POB. A aeronave que solicitou giro de manutenção é o Mike Fox Sierra. A Sierra aqui no Índia. Gente, só um instante. Aquilo, Índia, só mais um instante que a viatura da Infraero já está chegando aí. Frente Guardião 01 no solo 09, frequência livre, boa tarde. 436, eu não escuto? Romeu Oscar Bravo, aguarde cópia, o seu plano de voo não chegou aqui no solo Salvador, vou ter que coordenar e entrar em contato com a sala ES. Radar 56 milhas do oeste do BR de Salvador, foi proa da posição Mari para completar a chegada na Mari, mantenha o nível 050. Mas 36, sob decoração, curve à esquerda, proa 025. Lira táxi, ponto de espera, confirme POB. 91. 91 a bordo, alternativa e autonomia. Próximo a bordo, 1250, alternativa fina. 5288, alternativa 260. 288, alternativa pegada. Contigo, primária 128, décima 8. É, foi isso mesmo que eu falei, 288, 260, pegada. Dessa via para 2000 pés, que negar 0117. Você vê a 2000 pés, o azul com 17. Oi, Salvador, boa tarde. 0917 é bom. Bola 097, brindado de ar e decolar pistão no 0, vento 170, 0 graus, 59. Guardando, boa tarde. Toma 36. E minha proa que está mantendo? Estou recebendo que está na proa 015, toma 36, direita 025. Ativo, autorizado, linhagem decolar, bichando 7, vento 170 graus, meia dúzia de nós, hotel JTA. Tá, Romeu Bravo, Charlie Oscar, sem identificação, desça para nível de voo 050, posição 7. Entendeu a posição? Tango Oscar, Kilo Eco. Muito mais que obrigado. PLS da 10, azul 6918. Azul 6918, chame torre 1918, decimal 95. 1895, obrigado, boa. Azul 6918. Azul 2789, autorizado o sinal de procedimento ILS, pista na 0, informe estabilizado. Estabilizado, azul 2789. Zero. Azul 6918, ajuste no 0 na 7, hoje tem aproximação, guardando pista livre. Gente, no 0 na 7, aguardando, azul 6918. Voo 0 na 7, autorizado, decolagem pista no 0, 1 no 70 graus, medida de nós. Oi, Romeu, Oscar Bravo, na escuta. Os 1 ao 5, mantém a linha do litoral sul, aguardando transferência. Linha do litoral sul, aguardando transferência. Estacionamento, sabe, decolar, a gente chama a torre agora em 1895, bom voo. Tá, 3217, confins, copia? Confins, copia. Chamando Confins, 360, nível autorizado, via Zulu 1-0. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Mote. 1208, controle, acione 5537 no transponder. Bola 097, decolada, 1-5, controle, 1208. 208, posição A. 0 controle, aciona 5537 na ponte 612, 3217. Correto, se me possível, é fundamento. 3217. Adar, suba via saída Arbor para nível de voo 360. Via Arbor 360, 097. Cruzado via rota do plano, decola da pistão no 0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 120, decimal 8, controle, acione 5546 no transponder. 370 aprovado, conforme a rota, decola da alta 0, concorda esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208 é o controle, 5546 transponder. Voo 1620. Correto, chame para o feedback seu nome, 1620. Vamos lá. Aplicações, alô. A36. A36, atinge 30 milhas nessa proa, está autorizado a interceptar nesta proa o ILS que tem pistão a 0 com descida para 2000 pés. O azul 2789 está estabilizado, final 9 milhas. Azul 2789, completa aproximação, chame a torre 1118 decimal 95. 295, obrigado. Olimpo 01 no controle Salvador, prossiga. Afirmativo. Condição instalador 1.500 pés, visibilidade 5.000 metros, sem chuva, apenas chuva molhada. Interesse é prosseguir para o farol de Tapuã e completar a aproximação visual. Taxi via pista até a cabeceira 97, decola com rumo noroeste, vento 1.70 graus, 5 nós, Romeu Oscar Bravo. Bravo. Para o 050, está 11 milhas de toque, autoriza a Duna. Duna 2000 pés e LSXC autorizado, informe estabilizado, QNH 1097. Sim, Tranquilo, chamará estabilizado, obrigado. Oriente 01, confirme que após o pouso ainda prosseguirá após para a Netuno. É, bem aqui, caso as condições meteorológicas se permitam, a gente vai fazer toda a investida na pista modelo. Se negativo, a gente faz tudo errado. Copiado. Descida autorizada para nível de voo 050, aguardando para modificação de regra. Vai chamar para a descida? Então logo ele vai tomar uma coisa. Decolador de 2-0, mais transferência. Bravo. Onde é o outro zero? Prossiga. Sai em cima do Cuba, segurando o nosso tema para o Rio e o Centro. O 2-0 modifica para presente? Verificado o 1920, autorizado de descida até 1510, ajuste Salvador 1017, voo e proa do farol de Itapuã, suporte visual com a pista 97. 01, modificado, liberando uma rotina para 2500, com o 1017, voo no farol de Itapuã, que faltará por visual. Controle Salvador, o Ronaldo Cabral decolou do Ceará, está com proa de terra em Via Coimbra, mantendo 510 na sua escuta. Quem chamou o Cabral, mantenha seu visual, 510 na escuta do controle. Tem o Puma 36. Puma 36, autorizado 3.000 pés, que é melhor na 097. Azul 2789, fala os 22, direita no 2111. 2111, 2789. Paulo, azul 2789, Libral. Azul 289, prossegue via Alfa, Kilo, Pátio 3, assiste a sinalizadores. Alfa, Kilo, Pátio 3, confirma o gente. Esse é o sinalizador, o azul 2789. Uma fila, tempo sinalizador 2789. Meu braço Alhoca, duas milhas, a 2.000 pés, com a pista verde. Opa, meu braço Alhoca, complete aproximação, chame a torre, 118, decimal 95. Chama a torre agora, 2.895, obrigado. Bom solo, é, o seu 3217, Índia 612, é pushback, acionamento. Confirme tensões, vento Salvador 170 graus, 10 nós. Essa faz uma festa, se possível, para a carteira 17. É, aporte no ponto ideal para o cancelamento, bravo, Charlie Oscar. Afirmativo. Chamará, então, dentro de a pouco, para o cancelamento. Mantenha a posição, então, aguardando. 3217. Para o pushback, acionamento, volume 620, posição 5. 620 no 5, aguarde. Aguarda. Confirma estimado para pouso? Hotel Juliette Serra, de frequência livre. General 6314, pro táxi, 129, a bordo 3 em Salvador. 4, Proteg Taxi, via Índia e Alfa, pode esperar da 1-0, chame a torre em 1-8-95, Senegal no 0-1-7. 295.063-1-4. 1-7, para a equipe de solo, que é a aeronave da Avianca, liberar a retaguarda, saiu o pushback no 0-6, chame o cuidado. Pausa a passagem da aeronave da Avianca retaguarda, só precisar de direção para mim, pode haver um perfil de solo, 3-2, 1-7. Estou no 620, no portão 5, após a aeronave da Avianca liberar a retaguarda, está ali no feedback no 5, chame para o táxi, por o DAC. Paciente, vamos no 620, após a Avianca, liberado, pushback para mim, chamada para o táxi, vamos no 620 no 5. Sente bravo, Charlie Oscar. Base autorizada, se pouso autorizado. Pistão no 7, vento 170 graus, 10 nós, altímetro no 0-7. Bravo, Charlie Oscar. Charlie Oscar, obrigado. Bravo, Charlie Oscar, confirmando pista molhada. Observado, obrigado. Olimpo 01. Na sua escuta, prossiga. Chame a torre 118.95. Chamar a torre 895, Olimpo 01. 0 graus, 8 longe. A linha decola no 063-14. O 1869, oficial identificação via chega da ponte, desça para 4.000 pés, Senegal no 017. Via ponte da 4.000, com 2017, 819. É um Charlie 180. Sete graças. Porque vamos fazer só Alfa, sabendo que cai já em seguida. Sou em Salvador, muito boa tarde, Olympus 01, 1500 pés, farol de Itapuã. Olympus 01, confirma a intenção? A intenção é prosseguir quando autorizado para... Só que é remetida na pista 1-0. Presente, dá presente a base pela direita, o Olympus 01, reporte visual com campo na curta final, Olympus 01 para autorização de toque remetida. Positivo. Pode manter essa proa aqui e alongar por mais 30 segundos antes de ingressar na base? 7, negativo. Mantenha o farol de Itapuã guardando para a base. Informe o tráfego já na aproximação para pouso na 1-0 a 1 minuto de duna. Positivo. Vai fazer 360 pela esquerda e aguarda quando nova autorização para prosseguir na base, o Olympus 01. Lanceu B169, 3 horas e 15, opera na São Gonçalo. Confirma. Bruno 620, autorizado táxi, via Engen Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 1, 1295, QNH 1017. Engen Alfa, ponto de espera, Torre 295, boa, volume 2 anos. 3217, segue aeronave da Gol, via Engen Alfa, ponto de espera da 10, Torre 1, 1295, QNH 1017. Pega o bonde da Gol, no ponto de espera que matou, 3295, aliás, como foi? 3217. 20. Saída Momo, passo para 340, 6314. Oi, boa tarde, é o voo 9620. Bruno 620, autorizado em área decolar para 1-0, vento 1-7-0 graus, 8 nós. Ali decola no 0, Bruno 620. Agora transferência. Controle 6314, possibilidade de programar a proa de Kogbo. Quem é a saída do Chanel 6314? É 6314, copiou o controle? Copiou. 6314, mantém a saída de tráfego na aproximação na chegada a pé. Posição de 2 horas e 40 milhas, cruzando 150 para 4.000 pés, o Moisés 37800. 7.314. Uma 36, complete aproximação, chame a torre 118.95. 118.95, complete aproximação. Controle Salvador, bom dia, passeio 2231. Passaria 2231, acena identificação, autorizada a proa de IPAC, descida até o 050. 050, autorizado por hoje, e está com gentileza, quando você tiver elevador. Aguarde. Bruno 620, decolado 32, controle 920, decimal 8. 208, boa tarde, até a próxima. Vai Salvador, Bruno 620, decola Fuca, passando 1.017. Bruno 620, contato radar, suba via saída Fuca para nível de voo 370. Sobe via Fuca, posição Aracaju, até o 370, Bruno 620. Mantém a linha do litoral sul, 500 pés, confere. Gente, autorizado acionamento é com o táxi, o Guardião 01. Frequência de táxi é a via ficha até a cabeceira 35 decolada mesmo? Tá 3217, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 1970 graus e 7 graus. A proa 320, Saner 6314. Padrão 0 autorizado ingresso, Tatiqueteca P35, decola das mesmas, vento 1970 graus 89, informa o tráfego, Força Aérea, P3 da Força Aérea, sobre a vertical do Paulo de Tapão, no 1500 pés, em espera, ok? Tenta o tráfego e reporte visual comigo. Força Aérea, Tapão, Olimpo 01 na escuta da torre. Afirmativo. Informa o tráfego da polícia local, um Alfa CA50, helicóptero decolando da 17. Acendendo a 500 pés, reporte quando visual com o tráfego, mantenha 1 no 1500 pés. Está mantendo 1 no 1500, no farol de Itapuã, em curva pela esquerda. Reportará quando visual com um helicóptero que está decolando. Se quiser. 136, informa o tráfego adicional decolando a 197, não interfere com a com o pouso 110, o Alfa CA50 em ascensão a 500 pés. 136, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-0 nós. Decolado aos 35, controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, guardião. 3-2-1-7, decolado aos 35, controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, 3-2-1-7. Guardião 01, aguarde para a transferência. Guardião 01 na escuta? Guardião 01, ainda sem contato radar, prossiga visual. Reporte iniciando sobrevoo na fonte 9. Tá F10, agora é na vertical do farol de Itapuã, está visual com P3, vai para a fonte 9, guardião. Vai receber. Controle Salvador, boa tarde, eu estou 3217, curva direita na mesa, passa 2500. 32117, contato radar, sua via saída da EL para nível de voo 360. Via da EL 360, 3217. Lida, Motiva, 120 decimal 8 controle, acione 5563. Motor 0360 para Guarulhos, vai pêndulo 1-0, decolando da 10 com a primeira curva à direita, a saída da EL, Leda Motiva, 1208 é o controle, 563 para a foto. Eu deixo para o espelho aquecimento no 69. Camará. Tempo 01. E autorizado, sim, de caixa para a base pela direita, para a questão do 10. Não tem o tráfego que decolou da 17 no visual, porém tem nos pés. 7, mantenha no 1500 pés. Encaixe-se para gerar base, guardião 01. Reporte quanto para gerar base, guardião 01. Guardião 01, mantenha no 1500 pés. Reporte para gerar base para ingressar a final da 1-0, Olimpo 01. 01, está pronto para gerar base. Gente, base autorizada, guardando a autorização de toque emitida, guardião 01, encaixando-se com o número 2. Corrigindo, Olimpo 01. 01, está na base, dá 1-0, aguardando a autorização para pouso. Meu informe, ingressando pelo corredor forte, o Papa Romeu, hoje está mais santo. Chico 565, cliente, chame para o feedback acionamento. Copiado, 240 por 10 milhas após informe estabilizado Gol 989. Áudio permanente, né, lógico. 02231, informe de velocidade. 245. Cruzou 2009, é o número 2 na aproximação, passarei 2231. 200. Uma 620, chame Recife 12685, alterna 2545. 2685, alterna 2545, boa tarde, bom nome 620. Boa tarde. 3217, após desvio autorizado para o base. Posso qualquer posição, por gentileza? O base, papá, uniforme, bravo, alfa, Vitor. O base, está 3217, grato. Estacionar 6314, chame Recife, 12085, alterno 2545. 2625-2545, vai chamar 6314. Tomando a proa de pelo gol 1869. 869, se tiver condições, está autorizada para o editor. Ok. 69. 601, tocou o remeteu 240, suba para 1.500 pés. Ingressa perna do vento, pistão 0, reporte para girar base. Olympus 01, para 1.500, curva na esquerda para perna do vento, reportará para girar base. 18 milhas, nordeste Salvador, mantenha nível 180, a proa do BR Salvador. Guardião 01? Guardião 01. Confirme o nome do capitão em comando, Guardião 01? Capitão Aragão. Certo. Boa tarde, Mike Hotel Índia. Siga, Mike Hotel Índia. Autorização de reboque aqui do posição 2, parte 1, para posição 5, parte 3. Autorizado. Reporte para ingresso no parte 3, Mike Hotel Índia. Ok, reportar para ingresso no parte 3, autorizado. Na sua escuta. 1969, posição 7, está autorizado, chame o cuidado. Poderia confirmar se ele está do Mato Salles? Negativo, Papa Tango Lima Quebec C. Para prosseguir na descida, passarei do 223. Passarei 2231, autorizado descida para 2000 pés, QNH 1097. Autorizado sinal de procedimento ILS, informe quando estabilizado. 2017, chamada estabilizada. Boa noite, 69, helicóptero na posição de 2 horas, 4 milhas e meia, mantendo 500, entre 500 e 700 pés, não interfere nessa aproximação. Ok, tem aeronave de queda, 69. Dois Salvador, Olympus 01, pronto para girar base. Sempre 01, autorizado base, para a esquerda. Olympus 01, desconsidere, passo 360 pela direita, reporte interceptando a perna base da 1-0. 360 pela direita, reportará interceptando a perna do vento, Olympus 01. Afirma, perna do vento puxando a 0, Olympus 01. Para 2231, informa helicóptero 12 horas, 8 milhas, mantém 700 pés, não interfere na aproximação. Eu matei o Rossaré. Alfa Mike Tom, prossiga. Oi, Salvador, muito boa tarde, boa noite, 69. Número 869, ajuste no 097, fome tráfego, setor norte, a 1.500 pés, P3 da Força Aérea Brasileira, não interfere com a aproximação. Ok, centro tráfego 69. Número 869, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 170 graus, 10 nós. Leve pouso na pista no 0, boa noite 69. No 0, 17. Aquilo Índia na escuta? Hotel Índia na escuta. Serra aqui o Índia na escuta? Solo chamou Mike Hotel Índia? Negativo. É. Gente, ajuste na 097, reporte para ingresso no corredor interlado. Localizador, passarelo 2231. Passarelo 2231, complete final e LS X-Ray, chame a torre 1895. 895, obrigado. Corre, bom dia, passarelo 2231, final ILS 10 mil. Passarelo 2231, ajuste no 097, informe tráfego à esquerda no setor norte, 1.500 pés, P3 da Força Aérea, não interfere com a aproximação. Aguarde pista livre. Vaza. No 4206, autorizado via chegada a Mari, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste a 097. Via Mari, desce 3.207, 4206. Professor Salvador, boa tarde, Santa 5.60, qual a WIC? Pode 101, prossiga. Poderia acender 1 mil pés, a posição? Não entendi, confirme. É, acendeu 1 mil pés, nessa posição. Zero vento, 160 graus, 8 nós. Controle 3560. 3560, possível. Uso 300 para 170. Oi, Mari. Autorizado a chegada a Mari. Essa via até o 050. Tan 3560. Uso de Mari, via chegada até o 50. Tan 3560. Alfa chamando José Juliette, 19. Final, baixar travado, passarelo 2231. 7, passarelo 2231, curtindo a aproximação, guardando pista livre. Ah, agora pode confirmar o vento? 1.70 graus, 8 nós. Ativou o radar. 0. Salvador Azul 42 também, apenas confirmando, está liberado pela velocidade de mar. Está cancelada a restrição de velocidade em mar. Cancelada a restrição de mar, 42 também. Série 2231, no pouso autorizado, pistão 1 a 0, vento 170 graus, 7 nós. Livre pouso, passarelo. Céu Juliette Sierra, controle, prossiga. Juliette Sierra, número 4022, reporte através do fax que passou, ajuste 1097. Nós é autorizado via saída da EL, suba ao nível de voo 3620. Via da EL 360, voo no 169. A série 2231, sala 50, direita no 211. Direita 2, boa nova, obrigado. A série 2231, segue via Alfa, Juliette, remota 12. Alfa, Juliette, 12, passarela. Mike Hotel India, está autorizado iniciar o reboque. Reporte para prosseguir, Mike Hotel India. Positivo, ciente, o Mike Hotel India iniciando o reboque. Confirmando a posição que se encontra é 02. Estou na 02, parte 1, vou para posição 5, parte 3. É, está autorizado a iniciar o Mike Hotel India mantendo o mesmo. Ok, na pergunta. Corre, Alfa Romeo, Papa Romeo, Alfa Victor X-Ray, para a Sonadinha, para o lugar da Aerostar. Alfa Victor X-Ray, liberação National Tax. Aqui é o Alexandre Matar. 01, autorizado a tocar RMT, pistão 0, vento 170, grau 08, nós, ajuste 0097. 01, livre toca remetida, pistão 0. Papa Romeo Bravo, Charlie Oscar, Salvador para Serra Brava, Juliette Delta, 400, nível autorizado, via do Pesolo 21. Decolada a pistão no 7, primeira curva à direita, saída arbor, meleta, 120, decimal 8, controle, 5542, o transponder. Passando 400, para Serra Delta, decolada a pistão no 7, curva direita, arbor, afirmativa, voz arbor, LF. Eco Lima, Eco Fox Alpha. Tá, 3145. Autorizado a alinhar e manter o pistão 0. Alinha e mantém, tá 3145. Tem pessoas a bordo? 5 a bordo. 05 a bordo, acionamento, táxi, decolagem, chame a torre em 1895. Salvador, muito boa tarde, Azul 6973, com informação 8. Azul 6973 para Campinas. Confia. Pronto. Comandante Campinas, 340, nível autorizado, via peso 10, segue conforme. Decolada da pista 10, primeira curva à direita, saída da EL. Transição Motiva, 120, decimal 8, controle. A senhorina transponde 5002. Autorizando 340 para Campinas, via peso 10, decolada da pista 10, curva à direita, na saída da EL. Transição Motiva, 120, decimal 8, controle. E 5002 é o transponder para o Azul 1973. Azul 1973, policiamento correto, chame para feedback, seu nome. Paulo, Alfa, Azul Conexão e pronto para o saque. 08 a bordo, procedimento de autonomia, alterna Serra Bravo, Alfa. Alfa, Victor X-Ray, autorizado o táxi, até o ponto de espera, táxi Papá, reporte pronto. Papá, recuperação, 3145, livre decolagem, pista 10, vento 170 graus 10 nós, ajuste altimetro 0,97. Forma o tráfego à esquerda, P3 força aérea, mantendo 1.500 pés, perna do vento, pista 10. M62-10, autorizado via chegada Mari, desça e mantenha nível 050, vigilância radar. Como é que está o controle? Prossiga. O tráfego na perna do vento da 190, mantendo 1.500 pés, um P3 da Força Aérea. Está mantendo 500 pés, essa posição de 9 horas, tem contato visual com o tráfego? Não, negativo. Tá, ok, não. Não é hora pra ele, não. Tá visitando não, senhor. Bem, a gente mantém a 1 no meu pés e chame agora a torre para coordenação de pouso. Olha como é que tá. 1-9-19-5, confirma. Corrigindo 18-9-5. Olha como é que tá. 1-9-9-5, quieto. Controle o hotel de Lanterna, através de 5-5. Cresce no litoral e chame a torre 1-8-9-5, hotel Gillette Serra. 1-8-9-5, gráfico. Salvador, boa tarde. Então, 3190, informação isso. 3190 autorizado via chegada Mari. Desça e mantenha o 050. 050 via chegada Mari, então, 3190. E já o tráfego ultrapassado, senhor. Posso chamar que tango reporte vertical da irmã. Ok, desconhece essa posição, senhor? Vou bater girando aqui meio 500, ok? Aliás, viu? Confirma, viu pés? Mas como é que tá o visual com o campo? Afirmativo, senhor. Gente, livre pouso, pistão no 7, o vento é 1,60 graus 09 nós, ajuste no 0,97. 0,97 e reportando na final, baixado e travado. Sorri Salvador, Papai Romeu, hotel Gillette Serra, farol de Itapuã, 500 pés. Hotel Gillette Serra, mantenha a vertical do farol de Itapuã com 360 pela sua direita, aguarde instruções. Ativo, mantendo o farol de Itapuã, aguardando instruções, hotel de Itapuã. 3145, decolado 58, controle 1208. Olimpo 01, efetue o 360 pela sua direita, reporte interceptando perna do vento alongada da 1-0. 360 pela direita, reportará interceptando perna do vento alongada da pista 1-0. Olimpo 01. Alfa, Vitor X-Ray para cruzamento da 17, solicita decolada 17. Confirmando, mantém a posição, Alfa, Vitor X-Ray, aguarde instruções. Mantém, Vitor X-Ray. Papa Romeu Bravo Tchalhosca, solicita treinamento, está na aeroespaço. Bravo Tchalhosca, livre acionar e chame táxi. Trouxe o 4206, estabilizou X-Ray 1-0. Gente, complete final e LS X-Ray, chame a torre 1-8-9-5. 895, boa tarde, 4206. Boa. 3560, desça 2000, autorizado final ILS X-Ray, forma localizador. Tomarei. Comprou o Salvador, passa a Romeu, Asca Bravo. Romeu, Asca Bravo, prossiga. Asca Bravo, decolou de Serra, dia 15, já comprou de Serra, já está acima. 3 a bordo, mantendo 510, código 0165. Bravo. Pois gente mantém a 510, ajuste 1097, efetue o cruzamento entre Simbra e Duna. E de não interferir na aproximação LS da 1-0. O vento pistão 1-0 não interfere no 1500 pés. 104206, prossegue. Zero na escuta? Afirmativo. A longa perna do vento pistão 1-0, reporte visual com aeronave da Azul, Embraer 190, final da 1-0. Lima Quebec CA, prossiga. Gentileza, senhor. Você teria informação de que Pampulha, Serra Bravo, Bravo Hotel, estaria operando já sob condições de voz, senhor? Pampulha, eu não tenho essa informação. Posso checar com o centro recife que mantém a escuta aguardando. Afirmativo, aguardando, grave Quebec. Eita, estacionar a frequência livre. Passarelo 2231, Salvador Barreiras, 160 autorizado, via rota do plano. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, após Batap, voe conforme a rota do plano de voo. 1208 controle, 5556 ao transponder. 0 desse mantém a 4.000 pés, ajuste 1-0-1-7, cancelada a restrição em 4, estarei 62-1-0. Feedback na remota 2, bateria 2231. 3560, complete final ILS, para informação tem o tráfego do helicóptero, retorno no cruzamento do eixo de aproximação da 1-0, mantendo 500 pés, não vai interferir com a sua aproximação. Chame agora a torre 1-895. 295. Alfa Victor X-Ray. Ciente, autorizado a linha e manter pistão no 7. A linha mantém no 7, Alfa Victor X-Ray. Bravo, Tia Lorca, autorizado o táxi até o ponto de esperar o papá, reporte pronto. Dois hotel de Juliette Serra e Itapuã. Ciente, mantenha o vertical do farol de Itapuã até o Juliette Serra. Mantendo o vertical do Itapuã, até o Juliette Serra. 01 na escuta da torre. Posição de retorno a Lauro de Freitas via vertical da estrada do Corpo, confirme. Gente, reporte um través norte da torre, limpo 01. Alfa Vitrax 6, agressão Nova 7, Alfa Vitrax 7, reportará a linha. Gente. Azul 4206, direito no 211, solo ao 02. Direita 211, boa, 4206. Então 3560, na escuta da torre? Escuta, prossegue. Então 3560, continue a aproximação aguardando o estadio. Então 3560. Solo Salvador Azul 4206, lembrou o Fox? Azul 4206, segue via Alfa, chame antes da Juliette. Vai seguir via Alfa e chama antes da Juliette, 4206. Autorizado cruzamento do campo, reporte para a base 1-7, embaixo travado. É, confirme, cruzamento do campo ou do eixo da 1-0? Confirmando o cruzamento autorizado da final da 1-0. Reporte girando base final da 1-7, até a Juliette Serra. Vai chamar girando base da final da 1-7, até a Juliette Serra. Gente, obrigado, boa tarde. Opa, Romeu Asca Bravo, controle. Tráfego helicóptero do Guardião, ele está prosseguindo via litoral, sentido farol de Itapuã. Está sua posição de 1 hora, 4 milhas. No litoral, mantendo também 500 pés, fique atento ao tráfego. Certo, Bravo, Asca Bravo. Paião 01 tem um tráfego, sua posição de 10 horas, 4 milhas, prosseguindo para Terra Vista e Delta Lima mantendo 510 helicóptero. Fica atento ao prazo. Canal 62, 1-0, desse mantém a 2000, autorizado final, e LS aqui se reinforma o localizador. Gente, Olimpo 01, mantém a vertical da estrada do Coco, efetue um 180, na, através da cabeceira 28, ingresse novamente perna do vento, pistão no zero. Olimpo 01, através da cabeceira 28, vai ingressar na perna do vento, pistão no zero. Olimpo 01. Afirmativo, Olimpo 01 mantém o eixo de aproximação da 28 e da 10 livre. Mantém o eixo de aproximação das duas pistas do rodário 2. Tan 3560, solo 05, direito no 211. Direita 211. Solo Salvador, azul 1973 para o puxo 10 do Rio. Pisto no 7, o vento 180 graus, 14 nós, o ajuste no 0 no 7. Ele de pouso, tá vindo certo. 01 na sua direita, está autorizado para o pushback no 3, me chamar. Após a aeronave da companhia no 01 direita, vem iniciar o pushback, chamando para o SAT 6973. Fala, boa noite, está 3160, livrou. Escuta. Está 3560, segue via alfa, chinês da Juliette. Antes da Juliette chama, 3560. Para nosso cálculo, para o caso, as duas o aeródromo vai estar para lá, 285 plano para Belo Horizonte, devido a nossa velocidade de autonomia para reabastecimento Belo Horizonte, ok? Ok, então seria que o ainda prossegue para pouso em ponto seguro e após prossegue para Belo Horizonte, é isso? Confirma. Caso Belo Horizonte não esteja controlado, a gente modifica o plano para lá. Agora, caso há necessidade dos lotes, nós vamos prosseguir com o nosso plano, ok? Olimpo 01. Olimpo 01, aguarda para girar base final da 10. 01, aguarda para girar base. Aqui se mantém o 050, tá 3190. Sim, esse mantém a 2000, reporte localizador, ajuste no 097 para 3190. 60 a 2010, 2017, reporte a área estabilizada, tá 3190. Controle Salvador, Alfa Vitrex 6, Livra 060. Alfa Vita X-Ray, contato radar, suba ao 400 via saída da EL. 400 via da EL, Alfa Vita X-Ray. Controle Salvador, boa tarde, voo no 166, informação. Voo no 166, autorizado via chegada à Mari, desse mantém o 50. Ajuste na 017. Entre Mari 05, 50 com 1017. Informa efetuando de zero desvio, do 055, profundamente 30 milhas. Após o desvio, vou direto e TAP. É, pode, TAP. 62, 62, 10. Complete final e LS que se reixa minha torre no 895. 3190, autorizado final e LS que se reixa, TAP estabilizado. Tamará estabilizado, 3190. Controle Guardião 01, está no através do Pituaçu, Paquete 10, Super ACB, nessa posição do através da Rio 10. Possível, devido à proximidade das aproximações de LS. Se tiver essa necessidade, terá que aguardar, acredito que mais uns 5 minutos. Tem um